CD 35. Capítulo 35. Lúcio e Benito estavam exaustos e alquebrados. A marcha da manada de búfalos tinha durado toda a madruga, bem como a tempestade que batia sobre suas cabeças. O lacaio de Cantarzo só conseguiu ter ideia da paisagem quando relâmpagos distantes enchiam o negrume de luz. Via o caixão com seu amo balançando no lombo do bicho em flashes intermitentes. Cada vez que o céu se acendia, viam-se cercados por água e árvores altas. Para onde estão nos levando, Lúcio? Não sei, Benito. Faz horas que não consigo enxergar um palmo diante do nariz. Desde que começou essa chuva infernal, não dá nem para adivinhar onde estamos. Não sabia que essa ilha era tão grande. Benito passou a mão pelos cabelos, tentando pateticamente tirar o excesso de água da cabeça. Lúcio, depois de relâmpagos seguidos de trovões portentosos, divisou um barranco lamacento. A manada começou a galgar perigosamente sobre a lama, que em muitas partes cedia em grandes porções, e sair do alagado. Lúcio não se acostumava com aquele inusitado transporte. Via os búfalos formando um grupo maciço e, com o efeito estroboscópico provocado pelos relâmpagos, parecia ver uma esteira de pelos negros avançando à sua frente. Eram bichos encantados, soberbos e assustadores. Assim que deixaram a vala alagada por onde os bovinos tinham marchado horas a fio, a tempestade, que parecera até ali interminável, dissolveu-se como que por magia, transformando-se numa garoa, fina e extremamente leve. Lúcio ficou de queixo caído observando a paisagem de Marajó. Fachos de sol venciam as grossas e negras nuvens que pintavam de dourado as porções de pasto e trechos de florestas. A luz, que em alguns pontos abundava, deixava os homens ver o movimento doce da garoa como se gigantescos véus de tecido fino estivessem querendo cobrir toda a ilha. Os bichos andaram por cerca de mais 3 minutos e então pararam no meio do nada. Lúcio sentiu um aperto no peito. Aquilo era medo. Os relâmpagos e trovões eram vistos e escutados agora muito distantes, além de onde os raios de sol conseguiam vencer o olho formado pelas nuvens negras que giravam sem cessar acima de suas cabeças. A garoa e a tempestade comportavam-se como se soubessem que eles estavam ali. Mesmo assim, com o céu mais calmo, vez por outra um raio cruzava o firmamento. Sem o som da constante chuva, os ouvidos dos homens se encheram com o barulho dos incontáveis búfalos que pisavam no mesmo lugar sem avançar, mas sem conseguirem se manter completamente parados, como que contidos por cerca invisível, mantendo-se unidos, formando um bloco barulhento e agitado. Você é que trouxe a gente aqui, Lucião. O que a gente faz agora? A gente espera. Se esses bichos vieram para cá, é cá que as coisas vistas antes hão de acontecer. O som dos pés dos animais pisando a grama molhada foi diminuindo gradativamente, tal qual o volume de mugidos. Lúcio engoliu em seco. Aquilo era estranho demais. As nuvens pesadas acima de suas cabeças, vez ou outra, iluminavam-se e parecia que o toró ia recomeçar. Mas por muitos minutos nada se alterou. Só ouviam o barulho dos bichos ao redor e sentiam um frio pavoroso quando rajadas de vento varriam o amplo pasto. De repente, o búfalo maior de todos chacoalhou o corpo, fazendo com que o caixão de Cantarzo caísse na grama baixa e encharcada sem que se abrisse. Os animais em que se encontravam montados também se remexeram nervosos, diferentes dos demais que estavam agora serenos e praticamente imóveis. Os bichos balançavam o couro e não precisou mais que isso para que a dupla entendesse. Benito desceu primeiro e Lúcio praticamente caiu do lombo do búfalo, escorregando como se estivesse em cima de um tobogã. O lacaio escorregou na grama molhada e se estatelou, batendo as costas violentamente. Levantou-se gemendo e de joelhos foi para o caixão de Cantarzo. Verificou as cordas e o lacre. Estavam perfeitos. O escravo do vampiro percebeu que, apesar de escuro, a paisagem gradualmente ia ganhando mais contornos. Ergueu os olhos para o céu e notou que não mais existia o olho girante formado por nuvens. As nuvens de negras tinham passado acinzentadas e percebia que estavam um tanto menos agitadas e grossas. O sol conseguia lançar mais luz no horizonte e ficou possível aos viajantes, pela primeira vez, terem a noção exata do tamanho da manada. Impressionante. Tinha mais búfalos do que supunham. Os chifres dos animais eram largos, recurvados e pontiagudos. Mais uma vez, trocaram comentários cheios de admiração quanto ao silêncio dos animais. Pareciam estátuas vivas. Lúcio procurou Benito com os olhos. O homem estava de pé, passando a mão nos braços, tentando esquentar-se. Seu queixo batia rápido e os lábios estavam escuros. Mais 2 minutos se passaram. A manhã, ainda escura, ia ganhando luz paulatinamente. Cada vez mais longe, conseguiam discernir traços. O grande pasto mostrou-se mais vasto ainda. O gramado verde, que ondulava com o castigo do vento, ia até perder de vista. Foi depois de um forte relâmpago, seguido de estrondoso trovão, que Lúcio deu com aquilo. De longe, vinha um bovino igual àqueles que estavam ao seu redor. Lúcio levantou-se e cutucou o braço de Benito, apontando na direção do animal. Tinha alguém montado no búfalo. Outro relâmpago reforçou a claridade. Lúcio sentiu os pelos dos braços arrepiarem-se. Quatro estranhas criaturas vinham ao lado do animal. Não sabia o que eram, mas não eram búfalos nem cães. Eram algum tipo de bicho que ele nunca dantes tinha visto. Estavam longe demais para perceber mais detalhes. Só no búfalo viu outra coisa de diferente. Era bem maior que todos os outros. Maior que o búfalo carregador de caixão e tinha os olhos vermelhos, vermelhos feito brasas de vampiros. Eu quero ir embora daqui, disse Benito. Deixa de cagaço, homem. Depois da gente andar tanto, subir esse Brasil todo, tu vai querer ir embora agora? Lúcio agarrou as cordas do caixão de Cantarzo e puxou o esquife, abrindo caminho pela manada de búfalos. Andou mais de 2 minutos até deixar todos às suas costas. Benito também veio. Os dois tinham o coração acelerado. A garoa apertou e o vento soprou como nunca, como se saísse da boca das feras que vinham ao lado do búfalo grande. Lúcio tremia, mas não era mais de frio. O estômago se contorcia em espasmos rápidos e bruscos. Sabia que estava chegando ao fim de sua jornada. Sabia que estava chegando a hora do tudo ou nada. Sabia que aquela silhueta negra que vinha no lombo do búfalo era a bruxa Teresa. O que é aquilo, Lúcio? É a bruxa, estúpido, é a bruxa que despertará nosso rei. Ai, Deus! O que foi, Benito? Então é tudo verdade? Lúcio olhou com expressão fechada para o acompanhante. Verdade? Então achou o quê? Que eu estava carregando esse caixão feito otário? Que eu fudi minhas mãos à toa? Que eu quase morri 6 vezes por nada? Benito assustou-se com o ódio carregado na voz do parceiro e encolheu-se, tomando 3 passos de distância. Lúcio avançou em sua direção e agarrou-o pelos colarinhos. Essa mulher que vem no búfalo, seu palhaço, é a mulher que Cantarzo falou. Ela é a mulher que mora aqui, na tartaruga que é engolida pelo rio. Ela vai despertar o vampiro e vai devolver-lhe o viver. E quando ele acordar, seu estúpido, a primeira coisa que vai fazer é tornar-me imortal, tornar-me um vampiro. Serei o braço direito de nosso rei. Serei vivo para sempre. Benito deu um safanão em Lúcio, livrando-se do lacaio. Para, para, seu maluco! Lúcio controlou-se, parecendo voltar de um transe. Olhou de novo para o grande búfalo. Notou que as 4 criaturas que vinham junto com o bicho estavam amarradas a ele, presas em uma cela. Eu não quero mais virar vampiro, Lúcio. Quero ser eu mesmo. Lúcio voltou a olhar para o parceiro de viagem. Não quer viver para sempre? Não quer ser eterno? Não quero ser vampiro. Estou com medo dessa coisa toda. Esses bichos ao redor do búfalo, eles dão medo. Devem ser cães de guarda de alguma espécie. Cães é o que não são. Devem ser demônios trazidos do inferno por essa bruxa dos diabos. Por que acha que são demônios? Porque eles me enchem de medo. Outro relâmpago forte clareou todo o descampado. Lúcio olhou para trás e assustou-se. Os búfalos que os tinham conduzido até ali tinham desaparecido. Agora eles estavam sós. Os relâmpagos e a proximidade do grande búfalo permitiam que visse melhor a passageira. Era uma mulher de cabelos longos e pele morena escura. Com outro clarão, pôde ver que ela tinha as madeixas brancas como as de uma velha. Teve vontade de sucumbir ao medo e disparar em carreira dali. Era uma bruxa que tinha aparecido para seu mestre. Que poderes mágicos teria essa mulher? Que capacidades ela teria? Seria um monstro, uma parceira do capeta? Tinha medo da mulher e do barulho que ouvia. Podia ouvir as passadas pesadas do grande bovino de olhos vermelhos de fogo. Seus ouvidos colheram o clangor de correntes balançando. Os 4 bichos atados ao bovino vinham acorrentados, não simplesmente amarrados. Outro calafrio tomou o corpo do lacaio e de seu acompanhante. A luminosidade crescente conseguida pelo varar da manhã sobre as nuvens permitia ver que não eram cães de fato, como presumido, eram gente. Quatro pessoas que andavam de quatro como animais quadrúpedes. Quadrúpedes aleijados, tortos, eram selvagens. Faixas grossas e negras cobriam seus olhos, mas estranhamente eles não perdiam nos passos, caminhando como bichos ao lado do búfalo. Lúcio ergueu os olhos para a mulher. A pele era enrugada e escura, e seus olhos, no meio de um relâmpago, seus olhos eram como os de uma cega, eram brancos, fundos e intimidadores. Lúcio tirou a arma do coldre e apontou-a para as criaturas que vinham acorrentadas. Eram esbranquiçadas como os vampiros e também forrados por veias negras e asquerosas como a dos noturnos. Mas algo encucava o lacaio. É bem verdade que os raios de sol não batiam diretamente nenhum deles. As nuvens grossas protegeriam os vampiros, mas havia muita claridade. Pensando bem, talvez isso explicasse os panos negros cobrindo os olhos de cada um deles. A bruxa puxou a rédea de seu animal. O bicho parou e também aquietaram as quatro criaturas ao seu redor. A mulher olhou para o caixão estendido no gramado encharcado. Ela fez um sinal para um dos bichos acorrentados e lançou-lhe um fino cabo de aço. A criatura agarrou a ponta terminada num gancho e caminhou até o meio de Lúcio e Benito. Sem dirigir-lhes o olhar, o monstro humanoide cravou o gancho na madeira do caixão. Benito manteve a arma apontada para a criatura. Não sabia se o matava ou não. Bruxa, esse caixão é meu! Gritou para a mulher. A velha balançou a corrente que prendia seu bicho de olhos vendados e esse parou de grunhir na direção de Benito e retornou para o lado do búfalo. A bruxa puxou a rédea e o grande animal negro deu meia volta e começou a arrastar o caixão para longe dos dois visitantes. Lúcio e Benito trocaram um olhar rápido. Não tinham outro remédio senão segui-los. Lúcio não tinha ido até ali para terminar sem nada. Ele era os braços e as pernas de seu mestre e não seria decepado agora. Apesar da péssima impressão com relação à bruxa Teresa, Lúcio começou a caminhar. As passadas eram pesadas e o vento continuava açoitando seu corpo. Estava exausto da jornada, que finalmente parecia chegar ao fim. Mesmo assim, tão cansado, era fácil andar sem ter de puxar as cordas do caixão de Cantarso. Via as ancas do búfalo gingando à sua frente. A luz continuava fraca, com luminosidade suficiente para discernir as coisas mais próximas e ter uma noção dos contornos que se estendiam metros para frente. A ilha de Marajó era um lugar escuro e sombrio. O búfalo levou 1 hora e meia para cruzar o pasto encharcado. Lúcio e Benito ficaram para trás, afastando-se do séquito da bruxa uns 200 metros, conseguindo ver seus vultos à frente. Conforme os relâmpagos acompanhavam o cortejo e iluminavam a paisagem, deixando que Lúcio e Benito vissem melhor o caminho. Tinham cruzado as porteiras do que fora uma fazenda, uma imensidão deserta sem um animal, um ser sequer. Finalmente, os homens divisaram os contornos de algo que lembrava um forte. Lúcio arregalou os olhos, surpreso com a imponência da construção tão estranha. Não esperava encontrar na ilha de Marajó uma fortificação. Mesmo que soubesse da existência de uma, acreditava que certamente a bruxa evitaria a exposição. Cutucou Benito para que o parceiro apertasse o passo. Leu nos olhos do amigo toda a sua exaustão e incapacidade. Lúcio começou praticamente a correr sozinho. Tinha medo de que seu mestre fosse levado para o meio de uma vila habitada. Tinha de retomar o caixão e escondê-lo das horas do sol. Mesmo que os raios quentes do astro-rei não vazassem, as cúmulos nimbos sobrecarregadas e cerradas que voltaram a tapar quase que completamente o céu da ilha, era de se temer pela sorte do vampiro. Humanos não entendiam muito bem os mulos, não gostavam daquelas coisas de carregar caixão. Lúcio tentava diminuir a distância até o grande búfalo e as criaturas, mas parecia-lhe impossível alcançá-los antes dos portões do forte. Tirou a arma mais uma vez do coldre e disparou para o alto. Teresa e seu estranho bando não se deram ao trabalho de olhar para trás. A bruxa prosseguiu a marcha em direção ao muro.